Então, fugitivos, uma semana depois dos eventos de Natal, a gente tá aqui com só três porque metade do time tá bêbado, tá virado, preparado pra virar de novo agora no Réveillon, pular as sete ondinhas e não voltar, ou ser devolvido pelo mar. E dos que sobraram, Queen Pri, se apresente. Oi, gente, aqui é Queen Pri e estamos aí pra falar de certas coisas que não gostaria de estar falando, mas vamos falar. Clima animador de ano novo, Zé. Boa noite. E esse ano a minha promessa é não fazer promessas que eu não posso cumprir. Ninguém consegue fazer isso. O paradoxo. Okay. E a gente vai ter uma votação aqui especial de final de ano sobre melhores coisas. E se preparem que vai ter a votação polêmica no final do programa, assim como o João Kleber, eu quero segurar a audiência, que não tem sentido porque você já me deu o download. E a gente vai fazer aqui a votação de melhor filme, e os indicados são O Irlandês, o filme que você não pode pausar pra ir no banheiro, senão o Vilaça vem te dar uma surra. Coringa, O Despertar dos Incéus. Bacurau, vamos mostrar pra essa elite o que, que realmente acontece. Esparta brasileiro? É. Vingadores, como fazer um cara de 30 anos chorar no cinema? E Turma da Mônica Laços, como fazer um cara de 30 anos chorar no cinema sem ter super-heróis? Queen Pri, qual que é o seu voto? Ai, tá muito difícil essa seleção dos filmes, mas eu acho que vou votar no Bacurau pra dar uma fortalecida aí no cinema nacional, que a gente tanto defende aqui nesse podcast. Zé, qual que é o seu voto? Bom, o Irlandês eu achei legal, achei bom, eu achei muito bom, mas eu tava com sono e dormi na metade. Mas então, o Vilaça não veio te acordar em casa, velho? Ele não veio. Aqui é longe até pra ele. Bacurau, talvez, Coringa talvez, Vingadores talvez, não sei, eu vou votar no Bacurau mesmo, porque Coringa tem levanta coisas aí preocupantes, perturbadoras. Turma da Mônica, eu não tive infância, eu não tenho coração. Você já nasceu velho, né? Eu já nasci velho, eu sou um merda, mas... Ai, tadinho. Vingadores, eu já tô cansado de Vingadores, já pode parar com essa porra, já, herói no cinema. Já, amo, muito sensato, cara. Já tá de bom tamanho, já. Bom, Bacurau. Bacurau? É. Bom, Bacurau venceu, mas eu não votaria em Bacurau porque eu vou votar em Vingadores, apesar de você acabar de culemar o cinema de herói. Eu tenho 21 anos, e eu me lembro de ter assistido Homem de Ferro, o DVD alugado dele. E pra mim, ter assistido aquele lindo Capitão América gritando Vingadores, avante, foi uma parada... eu quase chorei no cinema. Quase desceu uma lágrima. Então, gente, a crítica ao cinema de herói é o que eu sempre falo aqui no podcast. Não é que os filmes sejam ruins, pelo contrário. O problema é que saturou, só isso, só saturou. E com isso, o vencedor da noite foi Bacurau. O Kleber Mendonça vai ganhar o troféu, vai chegar na casa dele. E não conte comigo pra prenderem o Lunga. Lunga é livre. Pra liberar o troféu, eu tenho que depositar 2 mil na nossa conta bancária. Aí a gente entrega, frete grátis. Próxima categoria: pior temporada de anime ou pior estreia do ano. E a gente tem aqui na lista: Boku no Hero, One Punch Man, The Seven Sins ou Nanatsu Taizai e Dr. Stone. Zé, vamos mudar a ordem agora. Começa por você. Em quem você vota como pior temporada de anime ou pior estreia do ano? Cara, dessa lista aí, o único que me ofendeu profundamente, pessoalmente, foi Dr. Stone. Por quê, cara? Meu Deus, cara. Tipo, visualmente é bom. é, o... tem personagens interessantes ali, tem personagem muito chato também, mas o que eles fazem ali com conceitos científicos, pagar de ciência e depois cagar na execução, fazer aquele episódio que eles fazem energia elétrica lá e rodam o negócio e sem bateria nenhuma. Tipo assim, porque eletricidade, eu não sei se vocês sabem, não sei se os ouvintes vão saber também, mas não é um negócio que você faz e fica no ar assim, esperando você usar. Você precisa de uma bateria, cacete. E eles não fizeram isso. Eles só rodaram lá e depois colocaram o fio na lâmpada e a lâmpada magicamente acendeu. Mas não é assim que funciona. Você tem que ter uma bateria. E isso é só um exemplo das coisas que eles fazem. Eles colocam que é a ciência, que são... eu defendo a ciência, eu acredito muito na ciência, igual dizia o Didi Mocó, Renato Aragão. Eu acredito muito na ciência, mas chega na hora de fazer de fato, eles... Ignoram conceitos e fazem um negócio que não é... Totalmente não é, cagado. Eu não acredito naquilo. Eu não... Enfim. Por isso meu voto é Dr. Stone. Não, o Zé foi Dr. Stone. E Pri, onde é seu voto? Pri. Bom, nesta categoria eu vou fazer igual a Glória Pires e eu prefiro não opinar, pois não assisto anime. Olha aí. Desculpa, sociedade. Desculpa, mas eu não assisto. Você vai deixar empatar, né? Você vai deixar empatar. Eu também não assisto esses desenhos chineses aí. Eu nem sei porque você votei. Você é uma pessoa de Jesus. Sou. Não aceitamos otakus. Não, mentira. De otakus, vocês são muito bem-vindos aqui no Rota de Fogo. Mas eu não assisto anime. Tem que tomar banho, tá? Olha aí. Enfim, não vou votar em ninguém, porque ia ser injusto escolher aleatoriamente, e eu não assisto, então como é que eu vou falar, né? É isso. Bom, então nós teremos um empate, porque eu vou votar em Nanatsu Taizai, The Seven Sins, como o pior anime do ano. Porque que troço ridículo, pior temporada. Que só vem o pessoal defendendo, aquilo dali é um abuso contra a mulher de um nível. Que no primeiro episódio, que estreou uns 2 anos atrás, ou 3... Na primeira, 5 minutos, o maluco já pega no peito da mina. Quem não conhece, não tinha consentimento. Eu achei que você ia falar de Fire Force, né? Aquele lá. Eu também não vi esse, mas ouvi dizer que tinha muita coisa assim. Coisas... Vem o pessoal defender dizendo que Eti é bom. Olha aí. Quando você tem 13 anos... Provavelmente é muito bom, mas... Quando você é um nerd solitário de 13 anos, é ótimo. Quando você cresce, eu acho que não. Quando você experimenta em 3D, sabe? Realidade, olha, você percebe que você é sem graça. Ó, eu usando Tezuka ofendendo a comunidade de otakus por algum motivo. Então, é isso. Empate, a Pri se absteve. Shame on you, Pri. Eu não posso votar. Shame. Enfim... E vencedor não teve, porém temos 2 obras horríveis e execráveis aqui. Não que nenhuma delas como não fosse. Parafraseando a Dilma, nem quem ganhou, nem quem ganhar, nem quem perder, vai ganhar, vai perder. Vai todo mundo perder, né? Nessa categoria, a humanidade perde. A humanidade perde com todos os indicados. Melhor música chiclete, Caneta Azul concorrendo. Alguma música da Anitta, porque ela lançou um monte esse ano, mas a música só durou uma semana e depois todo mundo esquece, que é o conceito de música chiclete. Vai ficar grudado 100% depois do nada, você esquece esse troço. E MC Loma e as Gemas da Lacração, a primeira música dela. Problema Seu, da Pabllo Vittar. Coisa Boa, da Gloria Groove. Amor de Quê, também da Pabllo. E Pesadão, da Isa, concorrendo. Queen Pri, em quem você vota? Olha, então, Eu ia votar na Anitta, porque, como você disse, ela gravou muita coisa realmente chiclete. Mas eu não vou votar, porque eu acho que, pela central de cancelamento, ela ainda não foi descancelada. Então, eu vou votar no Caneta Azul, que é um compositor do povo, e é isso aí. Caneta Azul, eu acho que grudou mais. Voto de protesto, né? Exatamente. E a gente vai ter empate, porque eu vou votar em Coisa Boa da Glória Groove de novo. E vamos para a categoria de pior filme do ano. E aqui nós temos concorrendo O Irlandês. Eu queria dizer que não as opiniões aqui não são necessariamente do podcast ou do são dos respectivos comentaristas. Aqui também tem algum filme do Nicolas Cage que ele lançou esse ano, dos 40. Eita. Pernas por 3. Inclusive, o Queen Pri ficou calada nesse momento, por causa disso. Olha aí. Estou calada pra não te xingar. Vai que cola a origem do Wolverine, que é explicando como tudo começou no Meia. Eli, que é bem de cor, que eu não sei do que se trata. Pri, comente sobre o que é esse filme. Então, o filme, Eli, eu já vou até dizer que vou votar nele, porque foi bom e foi ruim, mas foi mais ruim do que bom. O filme, Eli, ele... Como eu falei, né? Tem no Netflix. E ele começa muito bem. A história de um menino que tem uma alergia atípica. É, ele não pode entrar em contato com o ar. Ele anda todo encapotado. E aquelas crianças que moram em bolha. Bolha mesmo. Eu adoro esse filme do Menino Bolha. É uma comédia muito boa. E aí ele vai... O filme começa com a família levando ele para um centro de tratamento para ele se curar. Enfim, desenrolo todo da história, o menino começa a ver fantasma, aí vai ladeira abaixo, no final... Posso falar o final? Pode, por favor. No final do filme, simplesmente o menino é o filho do diabo, e a família dele, na verdade, estava levando ele para ser tratado, para ser purificado. Na verdade, as médicas não eram médicas, eram freiras. Cara, horrível, horrível, horrível. Então... A explicação de que você não vê o vento porque o vento é de Deus era isso. O moleque não podia tocar o vento, né? Ficou o vento tipo de isso. O engraçado é que se você pesquisa o nome desse filme no Google, daí tem matérias, tipo, pessoas estão vendo demônios depois de assistir novo filme do Netflix. Cara, isso é bait, cara. Isso é bait, porque nem as cenas de essa jumpscare que fala, né? São boas. São fracas. Olha, se eu te falar que eu vejo demônios toda vez que olho pro presidente da República, eu não tô mentindo. Pois é, isso aí é pessoal de cada um, né? Mas nesse filme eu acho que não tem motivo pra ver, não. Isso aí é clickbait pro povo ler matéria. O pessoal se empolga demais. Às vezes até alguém do marketing do filme que solta essas coisas pra... É, pois é. Ou é o Change do MDM, que tem medo de palhaço também, que ele fica com medo de qualquer coisa. E o próximo filme é After. Alguém já ouviu falar sobre esse filme? Não, nunca. Não sei do que se trata. After é uma fanfic do Wattpad, que é basicamente sobre jovens de classe média, brancos, bonitos, e de uma mina que é toda recatada e do ar, que tem um namorado incrivelmente perfeito, que ela tava pra ir pra faculdade, se casar com um moleque, até que ela conhece um bad boy, branco e perfeito também. E ela fica com o moleque, ela perde amizade com o moleque, ela quer conquistar o bad boy. E é isso. Fizeram um filme disso. Ah, cara, meu Deus. Sabe o que isso me lembra? Aqueles filmes lacrimejantes do John Green. A Culpa das Estrelas. Eu odeio aquela merda, cara. Puta que me pariu. Eu nunca nem li os livros e nem nunca vi o filme, porque só de ver os trailers e ver, cara, o pessoal comentar, eu já fico com preguiça também. Isso me ofende em tantos níveis. O drama. O drama. Você vai chorar depois de ver esse filme. Que coisa. Crianças com câncer. E romance. Se fuder, meu irmão. Sabe um que eu acho bom? Um Amor Pra Recordar. Um Amor Pra Recordar é muito bom. Segue uma linha parecida. Olha aí. Fogos e Mastodonte. Eu sempre odiei esse tipo de filme. Sempre odiei esse tipo de filme. Animais, filme da sessão da tarde da Globo, animais doentes ou animais que ajudam a adolescente que tem problemas de relacionamento, daí o cavalo ajuda a se conectar com seus sentimentos. Parecido com... Agora saiu o segundo filme. Eu assisti o primeiro, eu achei ok. Não achei lá essas coisas, não. Mas é pra todos os garotos que já amei. É bem parecido com isso que vocês estão falando. Deus. Só que eles estão endeusando o segundo filme. Fiquei, gente, o primeiro filme foi tão, tipo, básico. O que, que eles vão inventar agora? Tipo, cara, não faz sentido nenhum. É um filme ok, mas não é, nossa senhora, um filme muito bom. Pô, pelo amor de Deus. Eu sou contra, eu sou o conceito desses filmes, eu sou contra. Esses dramalhões aí, tem que acabar o filme de drama adolescente. Os dramas da escola, os bullying. Se acabar o filme de drama adolescente, eu vou assistir o que, gente? Não vou ter o que assistir. Vai assistir o Irlandês, que isso é 3 horas de filme, é filme Exatamente. Pra caramba, assiste todo dia. Assistir com o urinol do lado com a sonda. Assistir com a fralda geriátrica. Exatamente. E no próximo da lista é 50 Tons de Liberdade. Que é basicamente o final. Vamos jogar todo, fora tudo isso aqui e montar uma família feliz padrão americano. Que droga, né? Pelo amor de Deus. Esse já é qual é o número do filme? É o 3. O terceiro? Nossa, parece que você tem mais filmes desses. Eu nunca assisti nenhum. Essa vibe era uma fanfic de Crepúsculo que foi mudado e deu dinheiro. Pra você ver, é tão ruim que parece que tá aí há uma eternidade e não acaba mais. Pois é, porque o povo falou tanto sobre... Então, sobre 50 Tons de Cinza, as pessoas que são praticantes de BDSM... Elas não gostam muito desse filme, não, tá? Que eles falam Sim, que... Sim, ele é horrível. Tem muita coisa assim com consentimento e a cena não é assim. A cena precisa do consentimento pra acontecer. Por mais que seja uma coisa, entre aspas, agressiva, tem que ter o consentimento de todo mundo que tá participando. E no filme mostra o contrário. Então a galera não gosta. Você sabe o que foi mais constrangedor da história desse filme? Foi as notícias de senhoras aí de 40, 50 anos no cinema, pegas pela segurança, se masturbando, assistindo ao filme. Gente, teve isso! Teve. O bom desse filme, para não dizer que foi 100% ruim, é que por causa do filme e do sucesso que ele teve, criaram muitos produtos produtos de sex shop, que são as coisas que eu vendo, com essa marca. Então tem muita coisa que é a mesma coisa que todo mundo tá cansado de comprar, só que tá com o nome, 50 Tons. Aí o pessoal já fica, nossa, vou comprar. E aí ajudou a vender. Mas o filme em si... Lamentável. Será que foi assim no último filme? Eu podia ter ido, ia ter aproveitado, quer dizer, não. Corta isso, editor. Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Eu tenho que pagar o 3DS, né, cara? Comprar o Switch também. Aí não, aí eu prefiro que você vá ver os 50 Tons de Cinza no cinema. aí eu incentivo. Pode ir. Pode ir. Cara, esse filme foi muito ruim. E o próximo da lista aqui é MIB, Homem de Vida Internacional, que eu gostei bastante, mas tá concorrendo com o pior filme. Pri, sua opinião. Eu não vi, não. Mas, assim, aqui em casa a gente não viu, justamente porque a gente leu na internet muita crítica ruim. Tinha muita gente reclamando. Então a gente não chegou a ver. E Zé, você? Eu não me animei pra ver, não, cara. Eu sinceramente, não. E o último aqui é o Brightburn. Alguém assistiu o Brightburn? Que é o Superman do mal? Não. Cara, eu tinha esquecido desse filme. Eu li aqui na lista que você fez, O Filho das Trevas, e eu falei, que filme que é esse? Sou agora que eu lembrei. Eu li umas críticas, eu vi uns reviews no YouTube, e o pessoal surpreendentemente falou mal, porque é mais um filme de tragédia e de thriller assim, do que um filme do Superman que fica do mal, assim. Eles, segundo as críticas que eu li, eles não exploram muito bem esse, os poderes dele e tal, ou cara, a, é conflitos assim. Ele faz o básico. Você é uma criança que é zoada no colégio direto. Você sofre bullying. Você descobre que tem superpoderes. O que você faz? Você mata todo mundo. Você não vai ficar, tem um super soro. Não, eu posso voar e quebrar pescoço. Então tá ótimo demais. Ainda bem que eu não tinha poderes no colégio, nossa. Olha aí. Smallville na FEBEM. É, esse filme aí. Eu entendo quem reclamou. Eu entendo. Então, quem vocês votam nessa lista enorme de filmes? Ah, cara, tem tanto filme aí. Eu o único que me... Essa lista, eu sou contra essa lista. Eu me irritei com essa lista, porque nada que Nicolas Cage faça é ruim. Ele é o... Ele é um deus. O ator último, a atuação última O estilo dele é eterno, ele vai ser aí lembrado para sempre como um deus do cinema. Mas dessa lista aí, o único que me deixa ofendido assim, da ruindade, é o 50 Tons mesmo. O Irlandês. O voto do Zé no Irlandês, pior filme. Não, o Irlandês eu até consegui ver sem ir no banheiro. Eu não desapontei o... Vilaça. O Vilaça, não. Eu não posso nem dar partido nessa discussão, porque eu ainda não vi. Olha aí. Mas é... Veja com o... Fralda. Com o Pinico do lado. Mas... O 50 Tons aí é o meu voto. Foi muito ruim. Chega disso, por favor. Chega de apanhar, coitado da menina. Chega, chega. Não, já falei. O problema é que o cara não sabe fazer. Não é nem... Bom pra ambas as partes aquilo ali, é só constrangedor. Vai pra casa, minha senhora. Senhora aí que quer ir pro cinema pra se divertir aí publicamente, não faça isso. Vá pra casa. Liga pro nosso host. Digo. Eita, lasqueira. Eita, Lerinha. Enfim, 50 Tons aí. Priscila, qual o seu voto? Então, eu vou votar no Eli, porque, cara, muito ruim. Eu me decepcionei muito assistindo e, sei lá, muito ruim, horrível. Por mais que eu queira votar no Irlandês, só porque, enfim, Marvel pra sempre, 50 Tons foi uma porcaria desde o início, eu sabia que ia ser ruim. Eu vou votar no 50 Tons junto com o Zé, 50 Tons é o pior filme do ano. Eu, por eu ser um fã de filme trash, tem alguns nessa lista que dá pra você encaixar, tipo Eli, que não é pior do que outras trashiras que saíram esse ano, mas 50 Tons não é nem ruim que... não é nem tão ruim que fica bom, ele é só ruim, só... Só é ruim. Só constrangedor. É, pra mim, no caso, foi ruim porque ele decepcionou. Ele começou bem e meio que no final parece que o cara falou assim, tava escrevendo, beleza. Quando chegou no meio, ele falou, foda-se, não quero escrever mais. E foi embora, entendeu? Desistir. Inventou qualquer coisa pra acabar. Pagaram só metade do salário. Categoria melhor final de 2019. Primeiro concorrente, Jojo, parte 5. A melhor história de máfia que se passa na Itália já feita. Toma o poder do chefão. A segunda da lista é Game of Thrones, que acabou esse ano. Final que todo mundo adorou, todo mundo amou na internet. Reclamou. No universo paralelo, né? Sabia. Também tem It aqui, que estreou esse ano, finalizando a saga. Dona do Pedaço, também concorrendo a melhor final. O final da banda Skank, que aconteceu esse ano. E o último, o melhor final pra mim, que eu não sei se eu vou entender ou não, que é o final da Libertadores com o Mengão campeão de 2-1 na final. Também concorrendo a melhor final de 2019. Então, a votação dessa categoria é melhor mesmo, né? Não é o pior, não, é o melhor. É o melhor final. Eu fiquei confuso aqui, porque tem tanta coisa ruim e boa ao mesmo tempo, que eu não sei. Agora que você tá falando, eu tava pensando que era o pior mesmo, mas... Falei que tava confuso? O Zé é fã de Skank, pelo visto. Eu... Cara... O que dizer dessa lista? Eu... Jojo... Eu não vi essa parte 5 aí. Eu não terminei nem a segunda ainda. O Game of Thrones, eu... Apesar da... de certas coisas não serem muito legais no final, eu considero que esse é só um fanfic e que o final verdadeiro vai ser no livro, que aquele velho nunca vai lançar e vai deixar todo mundo com decepcionado. Será que um dia então, ele vai lançar o Game of Thrones Brotherhood com o final verdadeiro? Poxa, seria meu sonho. Eu acho que vão fazer algum... Nem que seja um filme depois. Devem fazer. Não é possível. Se é que o Martin vai lançar o último livro algum dia. Mas por eu não considerar a série lá muito a história verdadeira, esse final do Game of Thrones não me ofendeu tanto. Porque eu já cagava pra série já fazia anos. Eu li todos os livros lá em 2012, então depois disso eu não fui procurar mais nada da série. E todo mundo que lê os livros fala que a série é muito cagada mesmo. Eu gostava da série, porque talvez por isso, porque eu nunca li nenhum livro da franquia. Mas todo mundo que lê o livro fala pra mim que a série deixa a desejar. Eu entendo as adaptações que os caras fizeram na série, porque é muita coisa, é muita página, são muito material que no final acabou não sendo muito bom, porque acabou o material e eles tiveram que fazer qualquer coisa, bolar qualquer coisa da cabeça deles. Mas tem adaptações, tem muita coisa diferente, e é por isso que eu perdoo a série, porque a série eu considero algo à parte. Se você for ler o livro meio que considerando aquilo a história original, você dá pra gostar da série ainda. Mas eu entendo quem pensa diferente, eu entendo quem ficou bravo, porque esperar anos pra no final... qualquer coisa igual aquele foi foda. Sim, parece que eles fizeram de qualquer jeito, só pra acabar e, sei lá, foi muito estranho. É que eles tinham um contrato com Star Wars, cara. Eles tinham que acabar a série pra poder fazer Star Wars. E eles foram demitidos por causa do final da série. Bem feito. Olha aí. eu vi rapidamente o início, quando passou na televisão, eu não... Não vi inteiro, não. Eu realmente... Eu não gosto. It que tá nessa lista nossa, ele é o segundo filme. O Kalibak. Sim, Pri, é o último filme. É o que fechou logo tudo. Eu não gosto. A Dona eu do achei o filme também. Bom, mas eu achei o final estranho, sei lá. Um final muito sentimentalzinho. Comparado ao resto do filme. Não sei. Não achei ele bom. Ah, o Stephen King gosta desses finais aí melodramáticos. Se bem que o final do livro é... A gente não vai falar sobre isso aqui. Mas nós estamos desviando demais. A Dona do Pedaço eu não vi. Eu só ouvi o pessoal comentando. E eu achei interessante, achei... surpreendente. Um resumo muito bom, que é um podcast chamado Rota de Fuga. Olha aí. Eles comentam essa novela. Nossa senhora, deve ser divertidíssimo. É maravilhoso, é maravilhoso. Enquanto o pessoal tá fazendo podcast de filme de herói, a gente tá fazendo podcast de novela das nove. Aceita a sociedade. Fábio Clone, A Vida do Brasil, um monte de novela. Olha aí, podcast de Multiverso da Globo. A gente colocou muito bom. Um de Vingador, cara. Olha aí, muito bom, muito bom. Ouçam. E o Skunk acabou, né? E o... Porque o Samuel Rosa já tava de saco cheio, já não aguentava mais. E eu gosto disso. Eu gosto desse exemplo que ele dá. Outras coisas também deviam seguir esse exemplo, outras bandas aí, certos programas de televisão aí, enfim. A Libertadores, eu não vou comentar. Eu não tenho opinião formada, eu não torço pro Flamengo, eu nem gosto de futebol muito mais. Antigamente, quando eu era mais novo, eu gostava, eu acompanhava. Mas a não ser que o Paraná vença o Mundial, eu caguei pra futebol. Eu tô aí, enfim. É igual aquelas pessoas que só torcem pro futebol na Copa. Meu time é o Brasil. Exato. E essa frase aí é... Meu time é o Brasil, olha aí. slogan da galerinha do mal. Mas, verdade, verdade. Mas acho que o meu voto, o melhor final, eu vou votar no It, porque eu imagino que tenha sido melhor do que o Game of Thrones, e como eu caguei pros outros, It. Ok, Pri, quem você vota? Então, dessa lista, pra mim, o melhor final foi a Dona do Pedaço, porque tava todo mundo esperando que Josiane fosse virar crente e ser uma pessoa melhor, e na verdade não foi isso que aconteceu. Ela foi boazinha só pra poder sair da cadeia e poder continuar matando pessoas, e eu achei esse final muito legal. Eu achei que você ia falar que o final da Dona do Pedaço é bom porque finalmente acabou. Ah, não, ó, eu gostei da Dona do Pedaço, tô sentindo falta. Essa novela nova ainda não me prendeu, não. Eu tô sentindo falta da Maria da Paz. Mas eu achei o final satisfatório, assim, o final principal. Porque teve muitos finais dos outros personagens que não fizeram sentido nenhum. Mas pra saber mais sobre isso, ouçam um episódio sobre as novelas que a gente gravou, que a gente se aprofundou mais nisso. Sobre o Skank, gente, eu não gostei que acabou, porque eu gosto de Skank. Fiquei em choque. Libertadores também pra mim não faz diferença, porque não acompanho futebol. Game of Thrones foi ruim pra mim. O final do It também não achei muito legal. E eu não assisto Jojo, então Dona do Pedaço ganhou pra mim. Eu vou trair a nação Jojo Fag, que a parte 5 eu me amarrei no final, sim. Golden Experience Requiem pra sempre. É isso aí, vida louca, é nóis. Mas eu vou acabar votando Dona do Pedaço, porque essa novela me conquistou no final. E eu acho que é isso. Dona do Pedaço ganhou. A Maria da Paz usou o stand make-caker dela e venceu o Jojo. Venceu todo mundo. Uhul! Erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Juliana Paz, a gente vai te enviar o prêmio aí na sua casa. E a categoria melhor fake news do ano, tá ok? E pra começar, Bolsonaro na capa da Time como homem do ano. Seguido de Leonardo DiCaprio, que paga as ONGs pra tacarem fogo na Amazônia. Greenpeace, que tava jogando óleo na praia. Os índios, que também estavam tacando fogo na Amazônia. Não sei se o DiCaprio pagava as ONGs e os índios, ou as ONGs pagavam os índios, ou os índios estavam fazendo de graça. Não sei como tava funcionando isso. Sinceramente, não tenho certeza. A Greta anda armada, é armamentista. Ela é tipo a Sarah Connor. Os Beatles não escreveram. Os Beatles não escreveram as músicas deles. Quem escreveu foi um compositor comum. Porque eles eram analfabetos, na verdade. Eu acho que isso é mais verdade que o Paul McCartney, que é até o clone dele. Não sei qual que é a verdade, não sei se as duas são verdade. E a outra, a maior fake news é que o Queiroz tem movimentação bancária correta. Ele é o maior empresário do Rio de Janeiro, rapaz. Pô, ficou... O cara sabe vender carro como ninguém. Vendeu Belina, vendeu Belina e lucrou milhões, milhares de reais, pô. É que ela abriu vendendo carro. É carro velho ainda, né? Quando o Pokémon veio com uma cor diferente, o Pokémon Shine, ele vendeu a Belina Shine. Exatamente. Mas aí, esse... Vendendo não é vendendo qualquer carro, é carro usado. É, e tem mais valor ainda, como todo mundo sabe. Carro usado dobra o valor do carro, não cai, é o contrário. Mas esse negócio aí da Greta armada, e isso se junta com outra coisa que eu percebo e que meio que me irrita, porque a menina tem, sei lá, 16 anos, e tem um monte de velho barbado, irado e puto da cara e desgraçado da cabeça. Ah, meu Deus, essa menina, essa pirralha, ah, cacete. E não é só na direita, não. Alguns aí de esquerda, um abraço pro Bigode, que se... Ih, climão! Olha aí, eu já falei pro Bigode que eu não concordo com essa visão dele. Mas eles se irritam assim... Com a menina, é um negócio inexplicável. E mesmo que a menina faça que você, mesmo que você não concorde com o ativismo dela, mas uma reação tão extremada assim, calma. Mas lá, você, né, você não acha que acontece esse tipo de reação porque as pessoas estão na internet? Tipo, se fosse pessoalmente, num grupo de amigos conversando numa mesa de bar, você acha que as pessoas fariam esses comentários mais esquentados, assim? Eu acho que não. Fariam, mas o problema todo é que o Bigode é o Batman, cara. No final é isso, o Bigode é o Batman. Ele desconfia de todo mundo. Eu até entendo um pouco a visão do Bigode, porque ele Bigode esperava uma coisa da menina que ela não é... O Bigode esperava um ativismo mais pro lado comunista, mais revolucionário. E a menina... Ela é só tem auxiliadora, né? Ela tem foco em coisas que seria mais elitista. Que na visão dele não faz sentido. E eu até entendo a visão dele, até entendo. E eu acho que ela vai evoluir conforme for ficando mais velha. Ela vai ter um amadurecimento nas ideias dela, de não ficar só, de não focar só em certas coisas em detrimento de outras. É, com certeza, não tem como você cobrar de uma menina de 16 anos que ela seja a militante ativista mais perfeita do mundo inteiro só porque ela tá em vogue. É complicado, ainda é uma menina de 16 anos. É, tipo, o cara fala, mas isso aí não ajuda em nada, isso aí não... Mas calma lá, né, cara? Ela vai aprender conforme for lidando com as coisas e... todo mundo tinha uma visão parcial com 16 anos. Eu com 16 anos, eu era um idiota, porra. E eu só quero dizer que... Temos defendido o Aécio Neves, contra o PT. Olha aí. Aí, tá. Mas vendo? Enquanto isso, a Greta tá como? Exatamente, mil vezes melhor que eu. Só queria dizer uma coisa. Tem... Dilma, desculpa. Desculpa, Dilma. Tem velho barbado aí que passa o dia falando merda e... A menina, tá na presidência. Pelo menos... Olha aí. E a menina, pelo menos, tem uma visão melhor que vê... Que não defende terra plana ou que aquecimento global é mentira, que hoje viu. A que ponto a gente... você não defender a terra plana é um bom. Né? Que tempos sombrios. Tá foda, tá uma desgraça. Mas é isso aí. O meu voto vai pra essa. Não pra só essa da Greta que é armada, mas tudo que foi. colocada em volta dela, toda a revolta por coisas que não deviam ser tão assim. Calma lá, né, cara? Vamos focar em combater quem realmente tá fazendo merda aí, tá trabalhando pra destruir tudo aí, ao invés da menina que tá aqui, apesar de não ter uma visão mais revolucionária das coisas, mas pelo menos ela tá lutando pelo que acredita e o que tá ela... Tá usando a própria voz de alguma forma, mas está fazendo alguma coisa, né? Diferente da gente que tá aqui gravando podcast. É, vamos ter um pouco mais aí de prioridade nas coisas. É isso aí. E seu voto? Então, pra mim, dessa lista, a melhor fake news... Nossa, tá difícil de escolher. Mas eu acho que a melhor foi a do DiCaprio financiando o ONG pra colocar fogo na Amazônia. Porque, cara, absolutamente nada nessa história faz nenhum milímetro de sentido. Nada, nada. Você pensar que alguém que preza e doa por algo pra proteger uma questão e você pensar que aquela pessoa na verdade está fazendo o contrário, não faz sentido nenhum, é uma loucura. Então o meu voto é nas fake news do DiCaprio. E eu vou votar junto com a Pri, voto com a relatora, porque, cara, a live que ele fala isso, ele fala com uma certeza, com uma veracidade que você para e fica, não, isso não pode ser verdade. Esse mas foi isso, foi isso que elegeu ele, cara, que é o que faz sucesso hoje em dia, falar com convicção, mesmo que seja algo obviamente mentira, mas se você fala com convicção, as pessoas acreditam. A mesma coisa esses pastores ladrões aí que fazem lavagem cerebral nas pessoas, se o cara fala com convicção, você fica influenciado por aquilo. E é isso que o Bolsonaro faz. Cara, Tem uma frase sobre isso, não tem? Uma mira falada não sei quantas vezes. Sei lá, vou procurar aqui. Como... Verdade, a frase do Himmler, não, do Goebbels, que era o ministro da propaganda nazista. Uma mentira repetida mil vezes se torna verdade. É, pois é. Não deu certo? No passado e no presente? Então... Guardamos DiCaprio com lança-chamas na Amazônia, que ia com tanta raiva. Eu vou queimar esse troço mesmo, vai pegar lança-chamas, vai vir aqui queimar a Amazônia. Ah, agora eu vou dar motivo pra esses arrombados me encher o saco. Exatamente, ele vai pagar a ONG pra tirar foto dele fazendo isso. Ia ser engraçado. Maravilhoso. Podia ter um filme sobre isso. Ele queimando o jacarandá. Aqui, ó, aqui. Posso pra você, seu cara de pau! Aí ia ser maneiro, Bastardos Inglórios no Brasil. É, muito bom, ótimo. Será que eu vou gravar isso no futuro? Vai ter um Tarantino em 2099. Cara, esse período aqui que o Brasil teve um ditador maluco, ele resolve fazer um filme de um grupo, de um ator famoso que sofreu uma fake news junto pra sacanear o presidente. Mas, cara, atualmente a impressão que a gente tem é essa. Parece que a gente tá numa grande comédia, sei lá. Porque, não sei, eu tenho a impressão que parece que eles fazem as coisas esperando pra ver até que ponto a gente vai aceitar. Vai ficando cada vez pior. É uma doideira. Realmente dá pra fazer aí uma trilogia de filme. Mas é mesmo. E tudo é aceitável pra esse povo. Tudo passa como normal. O cara falar, defender tortura, defender tudo aí, que tudo de mais abominável nesse país. E as pessoas, e o pior é a imprensa. Mas que polêmica, mas que cara mais jocoso e espirituoso. Ele é polêmico, ele fala coisas controversas. O Lula falava igual. Lula, sei lá, nossa, esse repórter tá fedendo hoje, hein? Tá, você não foi meu exemplo, Pedro. Tipo, o Lula falava um A de alguma coisa. Sei lá, aqui tá muito invisível. É uma coisa que o Carapanã, que é o famosa entidade da internet aí, fala. Que eles têm pra si o monopólio da violência online. Que eles podem falar em metralhar, petralhada, podem falar em meter tiro em todo mundo e tal, e posar com arma, mas se alguém da esquerda falar algo minimamente mais exaltado, olha lá, ó, olha como a esquerda é violenta, olha como, olha que absurdo. Estão sendo intolerantes. Estão sendo intolerantes, mas... O cara fazer pose com arma e tal, dizer que vai metralhar a petralhada é algo normal. É uma segunda-feira. E o pior é que é. Hoje em dia é normal. Lamentável. Quem ganhou foi o. Ah, é o mesmo caso do pior inimigo lá. Nem quem ganhar, nem quem perder vai ganhar ou perder. Vai. Todo mundo perdeu. Só desgraça. É, o DiCaprio Pokémon de Fogo ganhou. DiCaprio Incendiário vencedor. Melhor podcast dos Amish da Coalizão. Wikicast, Rota de Fuga. No EbaCast ou Super Amish? Qual desses foi o melhor de 2019? Nossa. No EbaCast acho que nem lançou nenhum episódio em 2019. Lançou, porque eu participei, inclusive. Ah, aquele lá, verdade, cara. Aquele que eu tava junto. É, exatamente. Eu tava em dois episódios esse ano. Então, qual o seu voto de melhor podcast da Coalizão? Cara. Obviamente Rota de Fuga, porque a gente é pica e usou buraco. Mentira, gente, outros podcasts do Coalizão, vocês são maravilhosos. Mas vou votar na não gente. Não vai ser cortado. Não é pra cortar mesmo, não, ai. Todos os podcasts do Coalizão são muito legais e muito maneiros, mas eu vou puxar a sardinha pro nosso lado, porque sim, e é isso aí, tá ok? É isso aí, vamos ver isso aí, é do jeito que eu quero e acabou. Ok, Zé, quem você vota esse ano? Bom, da Coalizão, eu adoro os Super Amishs, cara, os caras são demais, eu às vezes interajo com algum deles no Twitter e eu escuto eles desde que eles não eram Super Amishs. Não sei o que lá, né? Era, eu esqueci o nome que era, mas eu que tinha até... uns caras lá que eles tretaram, mas são demais, faz tempo que eu não escuto o podcast deles, mas eu pretendo voltar a escutar, porque esse ano eu pulei de um foi um ano complicado para mim, porque eu tive pouco tempo para fazer as coisas, foi um ano de muito trabalho. Mas eu pretendo voltar a escutar eles. O legal do Super Amishs é que eles têm podcast pra tudo. Eles têm muito conteúdo bom, né? Múltiplo. É muito legal. E tem uns textos meio... O texto loucura, do Mario. Ele começa contando a aventura dele. Nos caras que iam trocar R$100 na feirinha da família dele, 8 da manhã, comprando mato de cigarro. Do nada. Isso foi demais, cara. Isso foi demais. E o texto não tem nada a ver, é uma parada. Ele começa toda essa história. É muito bom, velho. Um abraço pro Amaro, cara. Tem que estar aqui com a gente depois. E no EbaCast, teve pouca coisa esse ano, lamentavelmente. Tecamente, né, os lamentáveis, foi lamentável. É, quem faz mais coisa lá é o surfista mesmo, que faz os podcasts lá e posta vídeo e tal. E porque os caras lá meio que desanimaram. O Luciano nem tá fazendo mais o podcast de música dele, o Centrífuga. E lamentável, tem que falar pra ele fazer mais. Eu esqueço, eu quero chamar ele pra gravar sobre filme de terror, cara. É, ele aí é um dos que mais entende. Ele e o Erro eles são dois caras que entendem bastante dessas coisas. Vai acabar uma fusão do Noeba com o Rota de Fuga. Olha aí. E o Wikicast, eu tenho que abrir umas aspas aqui, porque além do podcast que nós fazemos toda semana, o Bigode tá numa fase de fazer muita coisa e coisa de muita qualidade. Os vídeos dele pro canal dele lá, o Papo no Ar, são demais, cara. Você, ouvinte aí que não viu, ele fez um hoje que... essa semana sobre o Switch lá que ele comprou, que mesmo eu odiando profundamente a Nintendo, eu tive que bater palma, porque aquele foi um vídeo legal, um vídeo honesto, que falta muito nessa... internet. Nessa internet, nesse gênero de review de coisas aí, o pessoal só puxa saco, só fala bem do negócio, e o Bigode falou, foi honesto e falou que o que tinha e o que não tinha, e ele fala de uma maneira bem detalhada, e ele tem uma desenvoltura na câmera que eu queria ter também. Eu só não fiz vídeos ainda pro Wikicast, porque eu tenho vergonha de falar na câmera. Mas você pode pegar só o áudio e colocar uma imagem, pô. É, pode ser. Aí. Mas enfim, vejam vocês aí, porque o Wikicast tá demais. O canal do Bigode, o Papo no Ar, tá numa fase foda pra caramba. Toda semana ele tá postando vídeo, fazendo vídeo de coisas diferentes, daqueles cacarecos que ele compra lá, daquelas quinquilharias. Aqueles cacarecos é ótimo. Aquelas quinquilharias que ele compra lá, do Amazon, que vem da China e tal, e é videogame, cópia lá do Game Boy. Tem altas coisas diferentes aí. Teve um negócio da Xiaomi também, para os testemunhas de Xiaomi ficar feliz. Tem tudo lá, tudo que você quiser tem lá. Tem tudo quanto é coisa diferente, eu recomendo. Meu voto vai pro Cast por isso. Que o Bigode esse ano, e eu imagino que no ano que vem também, porque não morreu. Vai estar sensacional. É, todo mundo vai morrer um dia. Eu também. Todos nós. Infelizmente. Eu acompanho também o Papo no Ar. E eu acho que uma das melhores coisas do canal é justamente que, por ser um canal pequeno, a gente acaba confiando mais na opinião do Bigode. Porque a gente sabe que não tem ninguém por trás pagando ele para falar bem ou mal de qualquer coisa que ele vai falar lá. Gera uma confiança maior. Eu acho isso fantástico. Assim, espero que cresça, que vire um mega canal e tal, e que ele não perca essa essência simples que ele tem e que passa essa confiança pra gente. Eu também gosto muito e recomendo assistam um Papo no Ar. Exatamente. Você pode confiar em nós, que nós é tudo fodido, nós não tem dinheiro, mas nós tem amor pelo que nós fazemos. Toda semana aí, lançando podcast sem retorno nenhum, pelo amor à plataforma. Isso eu incluo também o Rota de Fuga, o Super Amishes e o NoebaCast, porque o que nós fazemos pelo amor à plataforma e pela própria boa vontade nossa. Então, valorizem, ouça a nossa... nossos parça também, e acompanhe o canal do Bigode, porque é sensacional. É isso aí. E eu vou... Valorizem os pequenos criadores de conteúdo, porque muito provavelmente a gente não vai cobrar vocês para mandar salve. Cadê? E só com a Alizão você ganha 5% de desconto nos produtos da Pri. É verdade. Tem que se inscrever em todos os feeds do Coalizão e ganha 5% de desconto nos meus produtinhos. Falando sério, mandou o print de todos os feeds assinados, você ganha o desconto, né, não, Pri? Isso aí, pode mandar. Rio de Janeiro, por enquanto, não tem entrega no momento, mas vai ter. Não, agora eu já tô conseguindo enviar. Pode ser pra fora. Você é do Brasil inteiro, você é de outros países, pode comprar. E é isso aí, galera. esse jabá no final. E a gente não recebe pra nada, adoro. Mas vem o jabá seguido. Vem o marketing no final. Se inscreve no canal, deixa o seu like. Assina o sininho. Então, nós vamos marcar no Twitter todos os vencedores, inclusive o DiCaprio. Espero que ele responda com joinha. E encerrando essa noite de 31 de dezembro, espero que 2020 seja melhor. Que não vai ser nem tanto que vai ter Homem de Ferro 2020, que eu já vi que o design tá uma porcaria, vai ser uma droga. Mas espero que o resto das coisas seja boa. E, pessoal, se despede aí, ritmo de ano novo. Então, meu povo, feliz ano novo pra vocês. Há bem aquelas coisas clichês que todo mundo deseja, que vocês consigam cumprir todos os itens da sua listinha, que eu sei que você já fez para o ano que vem. Mantenha o foco e é isso. Bora entrar no ano novo. Valeu. Zé? Bom, eu quero desejar meu feliz ano novo para vocês e eu posso prometer que em algum momento do ano que vem vai ter post novo lá no texto meu no podcast. E agora a música de encerramento desse podcast tem que ser Som de Natal da UDR, que é a melhor trilha sonora para o Natal e para o Ano Novo e para as festas em geral. É algo nunca antes visto, algo sensacional. Putz, eu adorava essa música. Até a próxima. Até, galera. Até ano que vem. Vai demorar um ano pra gente se ver de novo. Hahaha, somente ano que vem. Aquelas piadas do primeiro de janeiro. Do tio do pavê. Lembro do ano passado como se fosse ontem. Ninguém aguenta mais isso, hein, gente. Não falem isso no ano novo de vocês aí. Se não der tempo, se você já falou, não tem problema. No ano que vem você não fala, que não tem graça mais. Então é isso. Tchau, tchau. Tchau. Até 2020, pessoal. Esse ano foi tenso em muitos sentidos, ano que vem também será hard, mas ninguém solta a mão de ninguém e vamos lutando juntos, afinal, a noite é mais escura antes do amanhecer. E que próximo ano tenha mais luz que escuridão, mais alegria que tristeza, mais sorrisos que lágrimas e mais vitórias que derrotas e a todos que nos deixaram em 2019, nós não vamos esquecer de vocês. Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salvo e forte. E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado, e assim já não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Eu sonho mais alto que drones. Combustível do meu tipo, a fome. Pra arregaçar como um ciclone. Pra que amanhã não seja só um ontem. Com um novo nome, o abutre ronda, ansioso pela queda. Fim do mágoa, mano, sou mais que essa merda. Corpo, mente, alma, um tipo Ayurveda. Estilo água, eu corro no meio das pedras. Na trama todos drama curvo, sou um drama turbo. Com clama se afastar da lama enquanto inflama o mundo. Sem melodrama busco grana, isso é usando em curso. Capulanas, katanas, busca nirvana, é um recurso. É o mundo cão pra nós, perder não é opção, segue. De onde o vento faz a curva, brota o papo reto. Não deixo quieto, não tem como deixar quieto. A meta é deixar sem chão quem rio de nós sem teto. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado morri, mas esse ano eu não morro. Esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado morri, mas esse ano eu não morro. Meu pior tinha razão. Ano passado morri, mas esse ano eu não morro. Figurinha premiada, brilho no escuro, desde a quebrada avulso.